Ladies and gentlemen, please welcome Zainonics Remix. Kita goyang lagi bro.

Perhatian, datang lagi Milu Rebus. Biar tengah hari dorong belakang, Milu Rebus. Ada Milu Pulo. Thank you. kawan. Jangan lupa di subscribe ya.